Bom dia a todos. Segundo Sargento Márcio Brandt se apresentando. Hoje, no dia 11/7/2017, às 11, às 1h56, estamos começando mais uma solenidade da 17 BPM. O promovido de hoje é o Cauan Rickson. Ele completou seus 3 dias de estágio e está sendo promovido hoje a soldado. Presentes na sala, nós temos o. Nós temos o segundo sargento Márcio Breno, nós temos o estagiário Cauan Wixon e o estagiário Matheus Cauan. Então, o que falar sobre o Cauan? Mesmo aí um bom Mike, cumpriu seus 3 dias, logou em todos. É o Mike que loga, não chegou reclamação nenhuma deles para mim. Que terá um grande futuro pelo 17, chegando agora aí na patente de soldado. Mas é um bom Mike, patente merecida. Então tá, Cauan, pode se apresentar a todos e dar início ao seu juramento. Senhor, ninguém me passou no juramento. Aí, ó, o juramento na descrição da sala, na negócio aí do chat da sala. Amém. Só se apresente e fala o juramento. Estagiário que eu estou se apresentando ao Marcos Breno, segundo sargento, e a todos os companheiros de farda. Agora vamos lá para o juramento. Incorporando-me a 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual, e eu que represento essa instituição. Os eternos companheiros de farda promete honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionei, hesitei, desistirei, falharei, preservarei a imagem deste batalhão. Estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que posso chegar aonde cheguei. Somos persistentes. Somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Então, parabéns aí, Cauã. E 30 segundos aí pra você agradecer quem que você tem que agradecer aí. Obrigado ao primeiro sargento João Pedro, né, que me ajudou aí, me passando as dicas, o Rui, o João Vitor, que também me ajudaram bastante. Enquanto eu não podia rondar eles, a gente foi para outro servidor, ele foi me ensinando também sobre a corporação, foi me ensinando tudo. É isso aí mesmo. Ah, ok, então. Então, solenidade finalizada aí. TKS a todos compareceram.